E no fim, você vai olhar pra mim, vai dizer na Nabucodonosor. Pô, errei. Calma aí, vou de novo. Calma aí, vou de novo. Calma aí, calma aí. Vai, pode ir. E no fim você vai olhar pra mim, vai dizer nada mudou, será que se arrependeu? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deu um barulho aí, cara. Qual foi? Porra. Mas estão tocando pedra aí, cara. Eles são o Vanderlei, mano. Calma aí. Ô Vanderlei! Para, cara! Ô Vânia! Aqui o Vanderlei tá tacando pedra. Ô, Vanderlei, para, cara. Pô, o Vanderlei é meio maluco, cara. Pô, esse moleque é foda, cara. Fica tacando pedra aí direto. Porra, calma aí. Já falei com a mãe dele já, mano. Pô, parece que é maluco.